cena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e durante as próximas duas horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Live Set. Começamos nesta primeira hora com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Número 10 esta semana para Raised by Wolves featuring Tom Smith. O single chama-se The Call. 10. Esta semana no número 9, Grey Piano de Nice 7. 9. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Número 8, a remix para este Number Core dos Linkin Park. 8. Become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. maximum power. It's satisfaction. My sense, my sense. Power play. What you gonna do when your heart can't give anymore? Continuamos com a contagem das 10 mais. Já sabem que podem votar todos os dias em bupower.com. Vamos agora para o número 7. Esta semana para Robbie Rivera e este Escape. 7. Vota no top do Live 7. Vota no top do Live 7. Em www.bupower.com. www.bupor.com. Estamos já no número 6, que esta semana está ocupado pelo single Dreams de Javi Alfaro, featuring Kelly Diamond. 6. Estás a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Voltamos para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Número 5, esta semana a pertencer a DJ XP, Albert Kick featuring Imagine, e o tema Sweet Love já foi número 1 nesta contagem. 5. Sit down. Can't stand this anymore. I need your sexy touch. Get ready, baby, time has come. And here I go. And all my fears are gone. I know where I belong. Get ready, baby, it's time to make some sweet love. Can't stand this anymore. I need your sexy voice. Get ready, baby, time has come. And here I go. And all my fears are gone. I know you are the one. Get ready, baby, it's time to make some sweet love. Na tua música favorita para elegeres o top do Live Set, basta ires a www.bupor.com. Avançamos para o número 4, que esta semana está ocupado por DJ Zé Luiz e Gotta Have House Music. 4. Maximum power. It's satisfaction. My sense. Power play. Terceira posição para mais um tema que já foi número 1, este Live Your Life de Eric Morillo e Eddie Tonic featuring Shane Taylor. 3. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up,

mind in every different direction. Let me mention minds come from a different dimension. ZéLuís.com. DJZeluis.com. DJZeluis.com. Thank you. djzeluis.com. DJZLuis.com. And it makes me wonder. Live set. Yeah. DJZeluis.com. We'll be right back. DJZelvis.com. Where you're golden, have no walls. Breathe in the air, you can keep in petals, say farewell. Nothing can compare to when you roll the dice and sweat. Can't compare to when you roll the dice and swear your love's for me. Nothing can compare to when you roll the dice and swear your love's for me. Nothing. DJZeluis.com. I've got a feeling. Zeluis.com. www.lx.com. djzeluis.com. Live set. Give it up.